Secção 9 de A Freira no Subterrâneo. Autor anónimo, traduzido por Camilo Castelo Branco. Esta gravação LibriVox está em domínio público, lido por Cristina Luiz. Capítulo 8: As Núpcias Celestiais. De repente, fez-se profunda escuridão no recinto. As freiras apanharam às apalpadelas os vestidos dispersos. Algumas gemiam e bastantes não tinham força que as levantasse. Santa Ângela desmaiara na cruz. Três religiosas foram então desapertá-la destramente das golilhas que a acorrentavam ao madeiro. Caiu-lhes inerte nos braços o corpo da menina. Uma tomou-a pelos ombros, outra pelos pés, enquanto a terceira, procurando na parede certa mola, abriu uma portinha que dava para um estreito recinto cavado na espessura da parede. As duas freiras velhas puseram o corpo sobre um leito formado de muitas almofadas justapostas. Depois umedeceram finos lençóis de cambraia em água aromatizada de um vaso que ali estava sobre uma banquinha. Estes objetos precisos ao enterramento da crucificada estavam preparados, porque já sabiam que pelo menos uma das freiras novas levaria até àquele extremo de demência a prova da sua devoção. Santa Ângela permanecia imóvel, com as pálpebras cerradas e o corpo hirto sobre almadraques de damasco escarlate. Parecia realmente morta. Ao lavarem-lhe o peregrino corpo, cingiram-lhe na cabeça uma coroa de rosas. As duas monjas contemplavam-na, quando por entre os lábios lhe ciciava um suspiro sibilante. Depois sumiram-se por uma avenida que se fechou logo tão hermeticamente que os mais perspicazes olhos não vingariam descobri-la, passados momentos. Dissemos que Santa Ângela estava deitada sobre um flácido coxim. Em frente deste, havia o outro coberto de veludo preto, sobre o qual se estendia uma imagem de Cristo descido da cruz. Era maravilhosa aquela escultura. Nesta fúnebre câmara não se via o crucifixo retesado, anguloso, atormentado como o do Lucutório. Este que acompanhava Santa Ângela em seu retiro era em verdade o mais gentil dos filhos dos homens. A cabeça, esplendidamente bela, atraía com inefável expressão de ternura. Brilhavam-lhe os olhos por entre as longas e sedosas pestanas. Parecia chamar com os lábios. As asas do nariz como que arquejavam. Coroavam-lhe a fronte louros cabelos, semelhantes à barba um tanto frisada. Braços admiráveis caídos ao longo do corpo, com flexibilidade de vivos. As mãos encarnadas nas palmas pareciam cheias de pétalas de flores vermelhas e não manchadas de sangue na cisura dos cravos. Pernas nervosas e pés de irrepreensível delicadeza. Não era estátua de homem, senão de um Deus, quanto podem artistas realizar um tipo sobrenatural. Mas esta divindade sedutora parecia vagamente maliciada de idolatria pagã. Era Jesus morto ou Apolo ferido? Aquele admirável corpo não exalçava o pensamento. E, se ideias carnais assaltassem o espírito contemplativo, com toda a certeza devera pensar-se que, se um prodígio animasse tal estátua, qualquer virgem se daria por contente de tal esposo. A legenda de Voragine, a vida dos santos de Godescar, superabundam em milagres daquela natureza. Umas vezes o caminheiro que pede agasalho se transfigura de manhã na beleza de Jesus. Outras vezes, uma formosa rainha, que levava em braços um menino doente, o vê transformar-se em imagem do crucificado. O que já sucedeu pode suceder de novo, ou, pelo menos, é fácil compreender que as freiras moças, afeitas aos perpétuos contos de tais visionices, milagres e transfigurações, se iludam facilmente. Deram-lhes uma particular educação de que cedo ou tarde são infalíveis as consequências. A noviça que vive em esperanças de gozar um dia os amplexos do esposo divino está sempre a ponto de aceitar o prodígio em cada noite, porque as noites encerram favores misteriosos e é de noite que as há de visitar o amantíssimo noivo. Sob qualquer forma que lhe apareça, adorá-lo-á em arrobos de celestial prazer e, ao romper da aurora, lhe estará dando pranto de reconhecimento infindo. Os dias passam-os a merecer preferências do Salvador. As noites a esperar sinais dessa distinção. Se o corpo sofre, o espírito reacende-se-lhe. Elanguescem-na dulcissimamente os perfumes do ar que respira. Murmura palavras estranhas, cheias de blandícias misteriosas. Diz a Jesus o que amantes não ousam dizer aos amados. Presta-se-lhe a língua flexível a toda a variedade de expressões amorosas. Estão-lhe contínuas nos lábios as palavras êxtases, delíquios, arrobos, prazeres divinos, esvaimentos, infusões angélicas, supremas exultações. Chama o amado, oferece-se-lhe, dá-se-lhe langurosa. Sem saber como, sente-se, a um tempo, exaltada na fantasia e nos sentidos. Arde, ama, arfa de misteriosos desejos, voláteis como as auras, discretos como um sonho, tão abismados nas profundezas inocentes do seu espírito que julga sentir eflúvios de graça quando o coração lhe palpita mais forte e a respiração mais apressada. Bem sabe ela que perigos afronta. Naquele vago aspirar à condenação, crê ganhar o céu. Crava os olhos no Cristo, sem sobressaltos nem remorsos, sem mesmo atentar na nudeza da imagem resplendente. Lê a relação dos milagres, que não aprofunda, e todavia lhe conturba o íntimo seio. Por exemplo, se folheia a vida de São Bernardo, verá que este mavioso servo de Maria, ornamentando o seu cubículo com uma imagem da Virgem Mãe, não podia desfitar os olhos dela. Aquela doce imagem o mantinha devoto e ajoelhado, escravo submisso. Mas ele não fixava tão somente a vista no semblante da filha de Judá. O que mais ali o enlevava e lhe incutia pios ciúmes era ver o formoso seio de Maria, túmido a um tempo de puro leite e de virgindade. Aquelas róseas carnes sem mácula tentavam-no como um fruto. E então exclamava ele, falando ao inocente Jesus, cujos lábios se colavam no peito de alabastro, enquanto com as mãozinhas lhe o acariciava maciamente: que eu não esteja em vosso lugar, ó divinal menino! Porque não há de uma boca sedenta colar-se também ao alvo colo que se dá aos teus beijos? E um dia, lá vem contado o caso na vida dos santos, a Virgem, depondo no chão a criança e arregaçando amplamente o seu manto de púrpura, permitiu que Bernardo se dessedentasse na taça onde a criança auria a vida. Não há comentários para semelhante parvoíce. Sirva-nos ela unicamente como justificação do parecer que temos acerca dos ensinamentos especiais que recebe uma freira. O que fazem é nortear dos sentidos para outro porto e prometerem-lhe de procedência celeste sensações privilegiadamente terreais. Quanto mais a queimam desejos, mais ela julga que Deus a chama à vida contemplativa. E acontece logo que as macerações a deleitam, cuidando que conquista a preferência à custa de torturas. Imola-se, mas espera ser recompensada. É uma virgem que arde em desejos de perder misticamente a sua virgindade. Não se acham perdidos os sentidos nela, deslocados, sim. O clarão do relâmpago talvez lhe mostrasse a natureza em toda a sua verdade. E então aconteceria que ela, antes de se ver caída, não soubesse perceber como se fez a transição invencível de um sentimento para outro. Santa Ângela era um modelo consumado da freira juvenil, ardente, amorosa, bela, ébria do amor divino que ultrapassa o ideal. Para ser correspondida em tal ternura, vimos que nenhuma dor a retinha sem excetuar os tormentos da cruz. Ela, pois, imóvel sempre, ebúrnea como as esculturas, com o marfim de suas carnes ressaltando do fundo escarlate dos tofos. bruxeleava apenas na câmara uma luz pálida. Caçolas aromáticas vaporavam lentamente e uma neblina de fragante fumo condensava um véu diáfano. O Cristo, imóvel também, estirava sobre um almadraque negro. No seio da menina arfavam suspiros. Entreabriram-se-lhe as pálpebras, expediu um grito e fechou os olhos. O que ela divisara figurou-se-lhe visão, atribuindo a Delico o aparecimento daquela imagem. O Salvador, em cuja paixão dolorosa ela tinha parte, chamou-a para o seu túmulo, dando-lhe também parte nele, de sorte que, corrido algum tempo, ressuscitariam juntos. — Senhor! Senhor! — balbuciou ela. E então, voz aérea, como murmúrio de brisa, ciciou-lhe ao ouvido. — Não és deste mundo, querida. Nesta noite de martírio e glória, ser-te-ão revelados os segredos do paraíso. Vais compartir nas inefáveis delícias que eu liberalizo aos que me amam. Ó Virgem discreta, a tua lâmpada está cheia de óleo. Vem. Santa Ângela levantou-se, mas tomada de indefinível torpor, caiu exclamando. Leva-me, Jesus, leva-me. Esquece o mundo. Cerra os teus olhos carnais. Abre os da alma. Deixa a casa de teu pai. Entra no jardim do rei e nas adegas misteriosos onde te embriagarás com o vinho de Engadi. Entrega-te esse divino quebranto que toda te enlanguece. Despenha-te cegamente no abismo do amor. Transpõe montes e vales em busca do amado e cuida em o atrair a ti com as mais suaves palavras da tua prece. E Santa Ângela respondeu: Que belo és, meu querido, que belo és! O meu amado desceu a colher lírios do meu jardim, sou sua! E a voz seráfica replicou: Teu seio é mais alvo que os cordeirinhos e o teu perfume recende ao cinamomo. Que formosa és, ó querida, que formosa és! Dá-me um beijo da tua boca. Auras de estio perfumadas e o ardor da brasa viva eram a dupla impressão que Santa Ângela sentia. Coava-lhe nas veias estranho fogo, era um sentir quase doloroso e, todavia, ela alongou os beiços à feição de beijo. E a voz continuou: Tu és a minha pomba. Prendeste-me o coração num só lance de olhos, com um só de teus cabelos. A tua boca é favo que destila mel. Mel e leite adoçam tua língua. És um jardim fechado, uma fonte defesa. Santa Ângela balbuciou: Durmo. E o meu coração vela, enlangueço de amor. Neste lance, o bafejo que roçou a face da estática foi por tanta maneira afogueado que ela cuidou sentir uns lábios nos seus. E ao mesmo tempo os perfumes dos vasos deram todos os aromas, a luz da lâmpada empalideceu mais. E figurou-se à freira que o Cristo morto se levantava do seu leito mortuário. Escureceu de todo e aquela voz mais cariciosa acrescentou: És semelhante à palmeira na estatura, e eu subirei à palmeira a colher-lhe dos frutos. O teu pescoço é semelhante a um cacho de uvas. A asa de um anjo deslizaria no seio arquejante da estática. Santa Ângela murmurou um gemido delicioso de celestiais volúpias. E disse com voz pirante estas palavras: A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça e com a direita me abraça. E, depois, ouviu-se este dizer: Minha querida, minha tão amada, eu colhi o favo com o seu mel e colhi a mirra com os seus olores. E logo, à maneira de eco, um gemido prolongado e estas palavras: O meu amado é como um raminho de mirra, e entre os meus dois seios o hei de ter. Depois, silêncio, silêncio de supitamento, de misteriosa embriaguez. Passaram minutos e horas. A claridade fecha pouco e pouco na câmara sagrada, cujo ambiente estava nubloso de perfumes. A imagem do Salvador imóvel sobre o coxim negro ficou sozinha no retiro. Santa Ângela saíra e como que despertara, extenuada na sua cela. Langor estranho a alquebrava. Sofria, abafava, não se reconhecia, palpava-se nos braços, percorria a fronte para certificar-se de que era viva. A existência normal parecia-lhe sonho. Tantas e tão novas sensações a exagitavam desde que voltara a si. Lembrava-se... Na casa penitenciária, onde, louca da loucura da cruz, se deixara ir, depois a alma generosa. Deu-se como Cristo aos algozes e, como ele, caiu extenuada. Depois, sentira-se transportada ao céu em nuvens de incenso e ouvira a voz do amado, e com ele dialogara as frases sensualmente amorosas do Cântico dos Cânticos, escritas pelo mais apaixonado rei sob os olhos da Sulamita. E experimentara a ebriedade do êxtase quando a vida se lhe escoava em tão violentas delícias que todo o seu ser lhe parecia engolfar-se por abismos sem fim. E assim fora, de certo, primeiro o martírio, depois as núpcias com o cordeiro. E então, arraiada no pálor da face pelas iluminações dos recordados prazeres, dizia: Vem, ó querido, vem! Santa Ângela não sabia que hora era. Ia vestir o hábito quando a porta se abriu subtilmente. A perlada entrou e, contemplando penetrantemente, a freira disse: Dispenso-te hoje do coro e dou-te uma companhia que te distraia. Esta companheira era Bárbara. Tão radioso estava o semblante de Santa Ângela quanto quebrado e sombrio o da sua amiga. As duas carmelitas aproximaram-se. Os olhos de Bárbara inundaram-se de lágrimas. — Pobre mártir! — disse ela. — Pobre mártir! — Lamentas-me! — acudiu Santa Ângela. Se te lamento! Ah, que horrível demência ontem se apossou destas mulheres! Nunca poderei esquecer o que vi, nem jamais tornarei a ver. Cega, cega! Disse Santa Ângela, sorrindo. O que tu sofreste? Não, não, estás muito enganada com o que é dor física. Ontem, ao começar a tortura, confesso que me entravam nas carnes agulhas de fogo. Os nervos não podiam, senti-me desfalecer. Mas, se o miserável corpo enfraquecia, o espírito venceu. Minha alma levantou-se logo como se tivesse imensas asas. Superei o corpo, a ponto de já não sentir as mordeduras da flagelação. Quando me deitei na cruz, todo o meu sentir era a ambição do céu. Parecia-me vê-lo abrir-se e que o Salvador me dizia: Irás hoje comigo ao paraíso. Santa Ângela, cuja voz se elevara gradualmente, disse em ar de segredo: E o Cristo me prometeu que... Que? E cumpriu o que prometera, murmurou a freira, purpurejando-se como a noiva no seu primeiro dia de esposa. Bárbara, que não podia tolerar a ideia do sofrimento físico, achegou-se mais da amiga e disse-lhe: Conta-me tudo. Não sei se deva. A escritura diz: A beleza da filha do rei é toda íntima e não deve revelar-se o segredo do rei. Mas se eu falei, minha irmã querida, é para te convencer de que a penitência que recusaste encerra prazeres infindos. Que prazeres? Perguntou Bárbara. Recorda-te dos dons sobrenaturais concedidos aos santos, os lumes da visão beatífica, as delícias do êxtases, os arrebatamentos de amor de São Francisco Xavier, que, abraseado em indistinguível fogo, exclamava: basta, Senhor, basta! Lembra-te dos veementos amorosos de Santa Teresa. Olha, tudo eu senti, tudo. Tu? Eu, sim. Onde estive, levaram-me, não sei como, era talvez um anjo que me envolveu nas suas asas e me levou a Deus. Não o vi com os olhos, nem meus ouvidos o ouviram. O coração humano não pode imaginar o que o Salvador dá àqueles que o amam. Não te percebo. Quando te levaram da sala, sabes onde foste? Para aqui, de certo. Bárbara acenou negativamente. Então, para onde? Tornou a estática. Que sei eu, desde ontem à noite que me sinto trespassada de um pesadelo horrível. Estás aí falando em transportes divinos e eu penso que assisti a uma cena de inferno. Dizes que os anjos te levaram para longe da vida material. E eu, nisso de anjos, o que vi foi uma bengalé de demónios. Falas em cântico dos cânticos e o que eu tenho na lembrança é a toada plangente dos salmos de David. Eu ensandeço, juro-te que ensandeço se torno a ver semelhantes quadros. Aceito o convento na glacial regularidade do seu viver. Curvo-me à regra. Não quebrantarei os votos. Isto e só isto farei. Não podem exigir mais de mim. Pois não queres merecer a efusão da graça? Fala-me da tua visão, minha mística dulcíssima, virgem discreta, cuja lâmpada desborda de olorentes óleos. Conta-me tudo, tudo. Quando despertei, vi-me deitada sobre uma cama. Cercavam-me perfumes, nuvens de incenso que quebravam a luz do céu. O Cristo estava de fronte de mim. O Cristo! Exclamou Bárbara. Tal qual a gente o vê quando as santas mulheres o sepultaram, belo e lívido. Reconheceu-me, falou-me. Que sonho! Que quimera! Falou-me, repito, e sua voz entrou-me na alma como celestial harmonia. Depois, uns gozos desconhecidos me deram tremuras. A brasa de Isaías calcinava-me os lábios. Um esvaecimento me enlanguecia todas as fibras. Bárbara, ao recordar o primeiro beijo de Zolpki, estremeceu. E depois? Perguntou ela, reflexiva e concentrada. Depois? Sentia-me tão languidamente abatida como se me estivessem amolecendo as mãos dos anjos naqueles dulcíssimos contactos que as virgens devem sentir ao ascenderem para Deus. Carícias divinas, mercês de alto amor, que eu toda ânsias me ia ao encontro delas para as saborear melhor. Algumas vezes abafava-me o excesso da delícia e tremiam-me na garganta uns gritos inarticulados. Mudando de natureza, as minhas sensações revelavam-me deleites novos. E, ao fim, um longo estremecer me agitou. O rapto arrebatou-me. Oh, que desfalecimento! E depois? Perguntou Bárbara. Depois despertei aqui com saudades da minha visão que se esvaiu e ansiosa porque se abra outra vez a sala da penitência por onde vamos ao Jardim das Delícias. Ah, Bárbara, minha amiga, minha irmã, se tu pudesses sondar o mistério que esta noite me foi revelado, não recusarias aceitar as passageiras dores que pagam por certo semelhantes gozos. Ainda não percebi o enigma, murmurou Bárbara. Qual enigma? O que me embrulha a tua narrativa? Pois não foi ela tão simples e admissível? Escuta, disse Bárbara erguendo-se e tomando nas suas mãos as mãozinhas de Santa Ângela. A tua alma é pura e a tua confiança infantil. Estimo-te e quero-te por tua santa ignorância, ainda que ela te abisme. Tu, neste instante, desvairas certamente. Estavas febril quando pensavas sentir júbilos celestiais. Ou então... Bárbara conteve-se, murmurando. Oh, seria horrível. O quê? Perguntou Santa Ângela. Não terias ânimo que te fizesse descer ao fundo negro do que eu penso. Hei de ir sozinha onde está a última palavra do mistério. Por onde eu fui? Deus sabe por onde eu irei. E saiu da cela instantes depois. Eu não sonhei, dizia ela entre si no caminho do coro. Só eu talvez possuo o segredo do que se passava. Oh, se possuo, eu bem vi. Mas não irei ferir aquela pobre alma. O que farei é acautelar-me. E acrescentou ao transpor o limiar do coro. E meu pai a recear que a desonra lhe entrasse em casa mediante as inocentes entrevistas com Zolki. Fim da secção 9.